Diga ai que já vai tudo embora. Diga ai que já vai tudo embora. Se a dor te incomodar, basta reclamar. Só